présage. Talvez. Sabe pertinamente que o cabelo pena, que o tá prolonga pra sempre espera. E pra o tá prevejo o cam depois me fugir. Não pode fazer nada mais pra morir agora, amor, aprender. Ou precisa de mim, certamente lembra sem já me perder. Summer heart, do my mess of dality, summer life.